Arame AM orgulhosamente apresenta Histórias da Vida. Boa tarde, ouvintes. Na locução, Erco Freitas, comentários de JRM. A nossa querida ouvinte, que vamos dar o nome fictício de Vera Lúcia Maria Augusta Brasileira Guimarães da Silva e Silva, mandou sua história que vamos contar agora. Preste atenção, isso pode acontecer com qualquer um e é muito chato. Realidade ou lenda urbana, aqui se misturam as verdades e as mentiras se perpetuam. Um casal comum como outro qualquer, como manda o figurino, um homem e uma mulher bonitos, jovens prometeram um para o outro. O amor é eterno e mais um pouco. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, um para o outro, na riqueza e na pobreza, despertando a inveja aos mal sucedidos. Fofocas, lorotas e tudo isso, bons vizinhos para quem conhecia a bondade pros mais velhos. É, ou da mesma idade, educação primordial pra viver no mundo. Se dormiu, cachimbo cai a todo segundo, um querendo tomar o lugar do outro. Um filme triste, e os atores são os bobos, a liberdade que existe entre esse casal é incrível, um confia no outro, legal, normal, um belo dia, sábado, primavera. Jorge ficou de encontrar com a Vera uma hora depois, desmarcou o esquema, alegou que estudar e a Vera foi pro cinema. Já assisti esse filme, mas não vou contar, filme triste que me fez chorar. Vera apagou, entrou, se acomodou na poltrona e teve uma visão que não gostou, seu homem amado com outro alguém. Alguém nessa história não se deu bem, observando atentamente a troca de carícias, traição duas vezes do amado e sua amiga. Seu mundo esmoronou, quase teve um piripaque. Nossa, um ataque. É mesmo? Checkmate, o fim do mundo chegou, ela não quis acreditar. Vera em pedacinhos vai ser difícil de colar, hein? Então, são coisas assim que faz o ser humano ficar pensando, demonstrar ou não demonstrar o sentimento, né? Enfim, mas aí é você que decide, tá bom? Bom, vamos continuar a história. Na saída do cinema, Vera espera Jorge. Encontra com ele, traga aliança e foge. Paralisados, traidores não tiveram explicação. É, Jorge nunca mais no coração. O primeiro ônibus que aparece, ela entra e senta. Chorando e soluçando, a cabeça esquenta. Vários sonhos, muitas lembranças, um curta-metragem. Tudo perdido por causa de uma sacanagem. Não aguentou se segurar, soltou o cachorro de dentro de si. Uma história que tem começo, tem meio, tem fim. O príncipe encantado se transformou em um monstro. Fim da viagem, ela desce no ponto. Chegando na casa da mãe, claro, ela notou olhos vermelhos e inchado e perguntou: filha, você está chorando, o que aconteceu? Fala pra sua mãe, conversa comigo. Vera passou direto e foi ao banheiro. Tirou a roupa, ligou o chuveiro, lavou o corpo, tentou lavar a alma. Pensou com ela mesma, Vera tenha calma. Respirou fundo, chorou um pouco mais. Se olhou no espelho buscando a tal da paz. Saindo do banheiro um pouco mais aliviada, disse pra sua mãe que tinha sido enganada. É, e esse foi o final da história. E ela ainda termina com a seguinte frase: Jorge nunca mais no coração, nem pintado de ouro. Bom, DJRM, comentários finais. É, traição não deve ser feita por ninguém. A história é triste e ela tem que pôr a cabeça pra cima e tentar arrumar uma pessoa que goste dela de verdade. É isso aí, e digo mais: respeite a pessoa que está do seu lado, demonstre o seu amor, converse, porque o diálogo não pode faltar. Assim você consegue filtrar as coisas negativas do seu relacionamento, ok? Vai com fé, ouvintes, e desse jeito caminha a humanidade, sem mancada. Fui!